toda mulher tem o direito de encontrar aquele homem romântico que a ame de verdade. Porque a mulher é o símbolo da pureza e da compreensão. Toda mulher tem o direito de ser feliz. Isso é magnífico. Só quero um homem que me dê carinhos e viva só pra mim. Só quero um homem que me dê carinhos e viva só pra mim. Sei que é difícil encontrar alguém que tenha todas essas qualidades. Encontrar um homem de verdade é o mesmo que ganhar. Mas eu continuo a minha busca. Deve existir alguém assim, um ideal, aquele fatal que me dê muito amor e viva só pra mim. Um homem ideal, aquele fatal. Que ganhar na loteria, mas eu continuo a minha busca. Deve existir.